Thank you. Criollo'nun ardından Recife'li grup Mombojo'nun Stereo Lab'dan tanıyacağınız Laticia Sedie ile beraber kaydettiği Summer Long isimli parçayı dinledik. Belo Horizonte'ye geçiyor ve Lupeci Lupe ile devam ediyoruz. Birkaç ay önce yayınladıkları Quarup isimli albümden O Futuro Femenino'yu dinleyeceğiz. Albümün adı Quarup, Shingo yerlilerinin ölülerin ardından yaptıkları ve yörenin kadınlarını odağına alan bir törenmiş. Parça da geleceğin dişi olduğundan bahsediyor. Pois o futuro é feminino, minha presidente é uma mulher, meu coração é brasileiro. Şimdi daha önceki programlarda da sıkça çaldığım Russo Passapusso'dan Florgi Plastico'yu çalacağım. Bu arada kendisinin geçen sene çıkarttığı Paraiso di Mirage'in baştan sona nefis bir albüm. Yeah. porque eu faço mil coisas assim. Mas dia ao levantar, seu café já tá na mesa, as crianças prontas, então pra você só basta levar. Pulso'nun ardından Clara Valencia'yı dinledik. Parçasının ismi Mil Coisas'dı. Serbest çağrışımla Clara Valencia'dan Cara Valencia isimli Maria Rita klasiğine geçiyoruz. Não, ele não vai mais dobrar. Pode até se acostumar. Ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir. Foi escolher o mal me quer, entre o amor de uma mulher e as certezas do caminho. Ele não pôde se entregar e agora vai ter de pagar com coração. Olha lá, ele não é feliz, sempre diz que é do tipo cara valente, mas veja só. Rapaz, que sem ter proteção foi se esconder atrás da cara de vilão. Então não faz assim, rapaz, não bota esse cartaz. A gente não cai não, ele não é de nada. Olha essa cara amarrada, é só um jeito de viver na pior. Sempre diz que é do tipo cara valente.

Programın sonlarına yaklaşırken fark ettim ki hiç meta çalmamışım. Kiko Dinucci'nin birçok farklı vokalistle söylediği Silando para Janaina'nın hangi versiyonu çalsam diye düşünmeye başladım ve adı sanı duyulmamış iki arkadaşın SoundCloud'a yükledikleri bu versiyonla karşılaştım. Kayıt biraz kalitesiz ama fena versiyon olmamış diye düşünüyorum. Matheus Braga ve Thais Rolin'den dinliyorsunuz Silando para Janaina. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar canto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar canto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar conto de sereia. Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando eu tô feliz eu choro. Biraz daha eskilere gidip iki klasik dinleyeceğiz şimdi. Önce Chico Buarque ve Samosa Ta Differenci. Hemen ardından da Jorge Ben Jor ve Por Caso Di Você Menina. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Lado esquerdo do peito, no fundo é linda, me quer bem. Essa moça tá diferente, já

solitário. Não sou vagabundo, mexido sou malandro, largado sou maluco. Se trabalho eu sou otário, não sou vagabundo, mexido sou malandro, largado sou maluco. Se trabalho eu sou otário, não sou vagabundo. Minha mãe me diz, menino, toma juízo. O mundo é bom, mas também dá prejuízo. Minha mãe me diz, menino, toma cuidado. O mundo é mau, tem muito cabra também dá prejuízo.